uma mais forte, traseira mais gelada. Solta a voz, vai. Eu viro outro corpo. Essa tá gelada e gosto do coração. Desce mais uma mais forte, traseira mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro corpo e grito alô, paixão. Essa tá gelada e gosto do coração. Igual seu coração. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Forget Radios. De São Paulo a Goiás, um fazendeiro seguia. O dia estava chuvoso, a pista escorregadia. Seu automóvel de luxo na chuvarada rompia. E chegando no Rio Grande pra fazer a travessia, numa forte derrapada saiu fora da estrada e dentro do rio caía. Quando seu cavalo, o fazendeiro ele viu, entre as chuvas que caía, com firmeza conseguiu jogar seu laço ligeiro e laçando o fazendeiro, arrastou fora do rio. Saudosa infância, que sempre será lembrada. Na cidade de Barretos, foi salvo por um boi preto, num estouro de boiada. O peão disse esse boi que o senhor está falando. Há muito tempo morreu, mas a fama vai ficando. E mesmo depois de morto, continua lhe salvando. Ele deixou seu valor, ai, neste meu laço liviano. Este laço é meu tesouro, ele foi feito do couro do famoso sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Essa saudade apertar, eu chego rei, meto espora. Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Essa saudade apertar, eu chego rei, meto espora. Pula boi, pula cavalo e boi. Coração pula no peito, lembrando amor que se foi. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Essa saudade apertar, eu chego rei, meu testemunho.

amor por mim não tá com nada. O meu coração virou um saco de pancadas. Você quis brincar de amor só por uma noite e depois me esqueceu. O seu coração não tem um pingo de dó do meu. O seu amor por mim é tão pequeno que passa dentro de uma agulha e ainda sobra espaço. Sonhei colocar meu mundo inteiro no fundo do mundo seu, mas seu coração não tem um pingo de dó do meu. Cansei de levar porrada, cansei de levar canseira, cansei de sonhar sozinho por um amor só de brincadeira. Cansei de contar as horas no relógio que você me deu. O seu coração não tem um pingo de dó do meu. Entrego os pontos e na bebida vou me acabar. A mulher que tanto amo está indo embora e não vai voltar. Já sinto dentro do peito um grande vazio da solidão, pois quando ela for embora leva com ela meu coração. Fiz de tudo que podia pra ela ficar, ela não quis. Me disse agora é tarde, perdeu sua chance de ser feliz. Sozinho e desesperado me sento à mesa de um bar qualquer e afogo minhas mágoas sentindo falta dessa mulher. E afogo minhas mágoas sentindo falta dessa mulher. A tristeza me domina, viro um copo atrás do outro. Não paro de pensar nela e desse jeito eu acabo louco. Mas sei que esse porre passa e arranjo outra paixão, pois dá pra nascer no mundo mulher que doma esse peão. A tristeza me domina, viro um copo atrás do outro. Não paro de pensar nela e desse jeito eu acabo. Mas sei que esse porre passa e arranjo outra paixão, pois tá pra nascer no mundo mulher que doma esse peão. Impossível não ouvir. Moda Sertaneja. Forget Radio. Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida, que voltou a sorrir porque tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda tava comigo. E eu sempre fui um cara chato que nem sabe como tava do meu lado. E a gente foi no motel ontem, e cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. E ainda chora escondida, e cê não conta, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta. Aí você não conta. Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida, e voltou a sorrir porque tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda tava comigo. E eu sempre fui um cara chato, que nem sabe como tava do meu lado. E a gente foi no motel ontem, e cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. Que ainda chora escondida, e cê não conta, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta. Que a gente foi no motel ontem, e cê não conta, e cê não conta. E que você pagou a conta, e cê não conta, e cê não conta. Que ainda chora escondida, e cê não conta. Que pediu pra voltar comigo, e cê não conta, e cê não conta. Porque você não conta. Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos apresentando Moda Sertaneja e ouvimos Bruno e Marrone, Isso Cê Não Conta. Enquanto vamos a um rápido intervalo, acesse targetw.com e confira as paradas musicais que são referência para o mundo, além de tudo de melhor da música, moda e entretenimento. Se vicie no mundo Target em targetw.com. Por aqui, Juliana Fernanda, e voltamos em instantes. Daqui a pouco voltamos na rede internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na Rede Internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Acesse targetw.com e viva o mundo Target. Moro num recanto que é um encanto, quem vê eu garanto que se admira. É paz infinito onde a gente habita, rancho palafita amarrado de mira. De lenha um fogão que é tradição, aqui no sertão onde ar puro respira. Ao bater do monjolo, feliz cantarolo, ouvindo o solo da viola caipira. E gosto de traíra com a cambuquira e o meu pão caseiro. Do milho curau, pamonha com sal, cuscuz natural e o arroz carreteiro. Guisado de galinha, torres de farinha com a pimentinha que tem no terreiro. Bolo de fubá, bicho com taiá, palmito e carai, aipim corriqueiro. Tenho rádio de pilha que me compartilha o artista que trilha cantando a pureza. Luz de lamparina e da lua menina, a filha divina da mãe natureza. De manhã o sol nasce no arrebol, galo no paiol canta e mostra a nobreza. O mugir do terneiro e do gado leiteiro me deixa faceiro e feliz com certeza. Depois do serviço, pescar de caniço é o meu compromisso na realidade. Com meu companheiro caçamos mateiro, mas pro mês inteiro só uma unidade. Gosto de catira porque me inspira não contar mentira e nem ter falsidade. No recanto meu, aqui sou mais eu, porque tenho de Deus toda a felicidade. O mundo dos sertanejos no ar. Moda Sertaneja. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Vou levando minha vida nesse vai e vem. Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia. Cada cidade que passo levo alegria. Quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugada de sereno vai ao meu chapéu. Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade. Cada ida, cada volta, só felicidade. Segurar as rédeas do possante, lobo da estrada, fera do volante, louco, apaixonado, mais um viajante. Minha vida é igualzinha a vida de um peão, também tem saudade no seu coração. Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão. A todos caminhoneiros que transportam o progresso do nosso Brasil, vai o abraço de César Menotti e Fabiano. Quantas estrelas já vi iluminando o céu. Madrugada de sereno vale ao meu chapéu. Passei tantos janeiros, já senti tanta saudade. Cada ida, cada volta, só felicidade. Minha vida é segurar as sedas do possante, lobo na estrada, fera do volante, louco, apaixonado, mais um viajante. Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão. Minha vida é segurar as rédeas do possante, lobo na estrada, fera do volante, louco, apaixonado, mais um viajante. Seu cavalo vai meu caminhão. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Target Radio, a moda da música sertaneja. Target Radio. Viola romeira que passou fronteira, abrindo porteira e levando ternura. Viola tulipa tão meiga e bonita, entre as palafitas nasceste tão pura. Viola paixão de todo sertão, da geração de poesias futuras. Viola serena, humilde e pequena, que não envenena a nossa cultura. Viola, rebol, madeira sem nó, guia e farol do espaço celeste. Viola, neon, que vibra no tom, seu canto e seu som é um hino de prece.

pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Vamos juntos! Ainda o quê? Vai chorando! Relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor? Agora vai! Mate esse amor ou me mata? É ouvir e se apaixonar. Moda sertaneja. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado, não anda mais a cavalo, só compra carro importado. Eu conservo a minha tropa, meu cavalo bem ensinado. O fazendeiro moderno só me chama de quadrado. Namoramos a mesma moça, vejam só o resultado. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão. Vendo que no toque no carro, você no seu balazão, eu vou pra minha fazenda, esperar lá no portão. Quem dos dois chegar primeiro vai ganhar meu coração. Vamos, São Paulo, nas palmas, nas palmas. Ele calibrou os pneus, apertou bem as duelas. Eu ferrei o meu cavalo, que tem asas nas canelas. Um grão firme trocado, pulei em cima da serra. Ele funcionou o motor e fechou bem as janelas. Chamei o macho na espora, bem por baixo das costelas. Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e pinguela. Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela, uma estrada boiadeira, toda cheia de cancela. Cheguei no portão do rei, dei um beijo na donzela. Quando o granfino chegou, eu já estava nos braços dela. Essa coisa boa, reconheço, não discuto, mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto. Foi Deus e a natureza que criou esse produto. Essa vitória foi minha e do meu cavalo enxuto. A menina hoje vive nos braços desse matuto. Impossível não ouvir Moda Sertaneja. Vai dormir, pra enfeitar o céu, estrelas vão brilhar. E os rios continuam indo atrás do mar. São bocas feito fera, dividindo a fome. O homem atrás da vida e a vida atrás do homem. A chuva faz barraco e morro desabar. E os rios continuam indo atrás do mar. Pela vida é a porta de saída, porque calar essa voz. A esperança está aqui, mesmo cada um por si. E pela vida é a porta de saída. Por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. As mãos em puro carro só querem plantar, e os rios continuam indo atrás do mar. Um contrabando humano sem nota fiscal, e o filho da mãe nem liga em celular. É cada um por si, Deus por nós será. E os rios continuam indo atrás do mar. Pela vida é a porta de saída. Por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. E o grito pela vida é a porta de saída. Por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si. Deus por nós. Se o grito pela vida é a porta de saída, por que calar essa voz? A esperança está aqui, mesmo cada um por si e Deus por nós. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Acesse targetw.com e viva o mundo Target.